Gato laranja. Boa. Aliás, 076 em aproximação, chega o preenchimento do Rio 1895. 1895, grato até já. Salvador, boa noite, 1076. Estamos a uma milha do Inter Serra, baixar de pecado. Boa noite, 1076. Tem um campo à vista? Ainda negativo. Tá. Visual agora, vamos 076. Gerente, cheque o trem, livre pouso na 10, ventou no 70 graus com 4 nós, altímetro no 08. 1018, livre pouso na 10, tá baixado, checado, 1076. Gerente, aguarde, será o próximo no setor, 1604. Portugal 021, now you are passing 7,000, no restriction to 2,000 feet, over. In the 2,000 air, Portugal 021. Azul 4235, desce sem restrições até 4,000. Sem restrições até 4,000, Azul 4235. Positivo. Azul 3305. 3305 está passando duna, capturou o localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre 1-1895, 3305. Chame a torre 1895, 9808 na escuta? 9808, tá certo? Ok, o PLN nos informou que recebeu novo plano de voo, então mais alguns minutos para processamento do sistema, já devemos ter a sua cópia, aguarde. Afirmativo então, na sua escuta para a cópia. Muito obrigado. T-747, tem estimado para início do pushback? Agora, só estava aguardando o operador do CIN que não estava no local. Chegou agora, obrigado. Gente, chama para o táxi. Chamarei, 30 segundos. Oi, Salvador, muito boa noite, 3305, final da 10, baixa travada. Boa noite, 3305, continue a aproximação, aguarde pista livre, pista molhada. Aguardando a pista livre, 3305, cara, informação. 076, solo 23, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa nessa escuta, campo da Juliette, 098, 398 ao controle, direto Duna 5000 com 2019, tá? Direto Duna 5019, graças a Deus. Pista 3305, livre pouso não no zero, pista molhada, vento no 50 graus com 9 nós, altímetro no zero no 9. 09, autoriza pouso, 3305. Controle 4235. Prossiga. Informações próximo à posição Pelo. Curva esquerda, senhor. Proa 200, Pro de Duna, é possível? Pro de Duna 2000, está autorizado 2109 velocidade. 2109, Pro de Duna, desce para 2000. 4235. Está com 165 a voz, 4 horas de autonomia até confim. Tipo no 65 a bordo, altímetro no 0 no 9, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. 1019, táxi via Índia Alfa e no ponto espera. Confirma a frequência mesmo. Afirmo, reporte pronto. Ah, ok, obrigado. Para ingresso no 076. Sente no 076, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. E aguarda a Juliette. Portugal 021. You are clear. Clear, Nailes, Handway 10, Portugal 021. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Para que nessa sequência, lembrando a primeira direita, Alfa Juliette. Da Juliette, aborda Alfa. Portugal 021 on final, check landing gear tower, frequency 11895. 11895, Portugal 021, muito obrigado, boa noite. Boa. Tower 18, Portugal 021, establish localizer 10. Roger, report runway in sight 021. 021, bom. Pode prosseguir, 7 meses? Negativo, tem uma aeronave que vai realizar ainda o pushback para liberar o seu portão, mantenha a posição. 604, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Ah. 305, mantém a posição antes da Juliette. Ah, mantém a posição antes da Juliette, 3305. Ponte espera pronto, 6-7-7. A gente mantém o ponto de espera. Mantendo. Salvador Aero, Portugal 021, gear down and locked. Roger, clear to land, runway 10, runway wet, wind 160 degrees with 8 knots, QNH 1019er. QNH 1019er, clear to land, runway 10, Portugal 021. Azul 4235 está autorizado ILS. Autorizado ILS 4235. Nível 190 via Whisky 1, saída lotar. Decola da 10 por via esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5506, coteja. Autorizado no 190 na Whisky 11, a subida Lothar, decola com curva esquerda, controle de saída no 208, 5506 no transponder. Quero ouvir o Whisky 1, chama para pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento o 9808 na passarela. 6747, pronto? Pronto. Após o Airport Bell na curta final, ali mantenha no zero. Após a aeronave na final, ali mantenha a função no zero, 6747. Boa, reautorizado para 2. A 3398 da TAM. É 3398, na escuta. Desça para 2000. 2000, 3398. Passarei do 9808 para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi 9808. Portugal 021 on the ground at 30, vacate to the right, stay on this frequency, taxi via Alpha, report before Juliet. Just right by Alpha, report before Juliet, Portugal 021. Boa noite, Salvador, Azul 4235, final do ILS X-Ray. Boa noite, 4235, reporte externo. Reportarei. Alocha 6313, autorização. São Paulo, Guarulhos. Torre 1895. Oh, perdão. 10, vento no 60 graus, com nave nossa. A gente decola a pista 10, autorizado, 6747. Aí eu vou no 604 para o táxi, DAB 138, 1330, São Luís. 2138 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa vai reportar, voo no 604. Voo 076, observando a aeronave da companhia saindo no táxi, segue via Juliette, portão número 2. Baixar de checado, 4235. Gente, aguarde pista livre. Ocean 6313, autorização Guarulhos, por gentileza. Toda prevista da Euler da Bridge, aguarde cópia. Ah, bom. Prosseguiu 76. 76, táxi via Juliette, portão 2. Portão 2, ok. Táxi via Juliette, portão meia dúzia. Azul 4235, cheque o trem, livre pouso não no zero, pista molhada, vento no 60 graus, com no 2 nós, altímetro no 0 no 9. Baixado checado, livre pouso não no 0, 4235. 6747, decolado aos 32, controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado. Controle Web 6747. Web 6747, controle, contato radar. 02. Roger, maintain position before Juliet. Hold before Juliet, Airportal 02. Salvador, eu passarei do 9808 para o táxi, 25 a bordo, 530 de autonomia, alterna Fortaleza. Gente, 25 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, o 9808. Afirmativa, pelo Índia Alfa, reportará no ponto de espera pronto. Alfa, não, 604, está pronto para ingresso na 10. Ali mantenha no 604. Ali mantenha 604. Solo aos 34, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3 na sua escuta, azul 4235. Posição Duna? Livre. Direto da Serra 3398. A linha decola da 10, vento no 40 graus com 1 no nosso. Livre decolagem, agora no 104. Não era o Web 47? Desculpe, 6747, seria possível dar presente troa de bridge? Capitão, sempre é possível, mas eu vou ter que fazer uma consulta ao melhor centro de controle do Nordeste. Ah, então, muito bem. Eu confio plenamente que o melhor centro de controle vai me dar a melhor resposta. Gate 1-1, era para o 021, obrigado, boa noite. A solicitação foi acatada pelo melhor do Nordeste, que autorizou o seu voo direto para a Bridge. Ah, eu já sabia. Aqui é tudo sangue bom. Muito obrigado, Evelyn. Próximo ao ponto de espera está pronto. Ali mantém 9808. Ali mantém 9808. E na descida para 1.700 pés. Positivo. 04, decolado aos 37, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. O 3398 já está avistando a cabeceira 10. Afirmativo, está 3398. Aqui é chame a torre, 1-1-8-95. 1895, 3398. Controle Salvador, boa noite, voo 604. Voo 604, controle aí, meu cordial, contato radar. Solicita um pequeno desvio pro a 080, 20 milhas. Livre. Obrigado. Web 747, chame Recife, 125 ano. 25 ano, obrigado. Livre decolar da 10, vento no 50 graus, com 120. Afirmativo, livre decolagem para o 9808 na passarela. Serra Baixada e travado 3398. Vicente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Até a aproximação, 3398. Livre pouso não no zero, vento no 50 graus, cono 2 nós, altímetro no 09. Livre pouso na 10733, 98. 9808, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato, boa noite. Chiné 6313, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 6313. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5504, coteja. Sente, 9808. Zulu 16, decola da 10, curva direita, 1208, controle 5504, transponder 63, zona 3. Estejamento correto, chama para pushback sonamento. Maravilha, obrigado. Sorry, confirma a condição da pista para o 3390, sem com uma olhada. Confirme. A pista está seca ou molhada para o 3398? Molhada, molhada. Gente, molhada, 3398. CC5595, controle, meu cordial. Acione identificação, Rui Bomb, chegada Bomb, pista 10, ajuste do altímetro 10, 19. A gente vai voar Bomb, na chegada Bomb, e acionamos 019. Está em contato, radar 5595. 5595. 1604, pode voar Bomb, ele está formações. O meu 4 já, você já terminou o desvio, não é isso? Felicita pro de Momo agora. Ah, positivo, mas o senhor já concluiu o desvio. Afirmativo. Ok, então o senhor vai voar para Abuco e informe se voando a Abuco o senhor livra as formações. Só um pouquinho. O parceiro 9808 está passando 13.200. Eu não tenho informação meteorológica a noroeste do campo, mas eu vou deixar o desvio a seu critério. Parceiro 9808. Firme para o 9808. Desvio a seu critério, capitão. Afirmativo. Grato. Controle o 604, possibilidade de voar coágulo, a Abuco, por enquanto negativo. Ok. Qual é a proa que o senhor pode voar entre coágulo e Abuco e evitar formações? Pela direita, taxa via Alfa, reporta para o Juliette na frequência 3398. 50, quando livrar a formação, ele avisa, obrigado. Quando o senhor livrar a formação, o senhor vai voar a Buco. Obrigado, 604. Luciano 224 Salvador, ajuste 1019, desça para 2000 na chegada Mari. 2019, o passageiro do 9808 é autorizado direto do Juazeiro. Está presente direto Juazeiro, muito obrigado. Aguarde, tem um 09, vai passar na retaguarda. 3398, táxi via Juliette, 1 no 4 da remota. 8. 3398, táxi via Juliette, 1 no 4 da remota. Juliette, remoto no 4, 398. Confirmar a frequência, Uno 604. Suba restrito ao nível 330, chame Uno 2685. Frequência Uno 2685 para o Gol Uno 604, subindo restrito ao nível 330. 2685, restrito 330, muito grato, uma boa. Boa. Minha 313 autorizado, chama para o táxi. Depois, minha 313. É a posição 1-4. 3-3-9-8, 1-4 da remota, porém se o sinalizador indicar uma diferente, siga o sinalizador. Não, aqui na verdade não tem sinalizador, 3-3-9-8. Vamos informar, 7 operações. O 074, chama o solo. E o seu para Guarulhos, autorização. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Persoluno 6, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5 no 1, coteja. 3-6-0 Guarulhos, comandando da Leda Bridge, 2-0-8, controle 5-5, 1-1 no transporte. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Torre Oceania 6303 para o táxi, 139 Galeão, 4 horas. Gente, 139 a bordo, altímetro 1099, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, limitar, se abordará 63, 139.